non attribuiscono al vino credo di bere un'acqua di ghiaccio. A 3305, completo final, reduza para aproximação, torre 183. Torre agora 183, eu estou a 3305. A 3178, clear and final, ILS 1828, descent to 2000, runway 1014. 1014, descent to 2000, runway 28, 3178. Torre Salvador, boa noite, Tan 3305, final ILS da 28, visual com câmera. Boa noite, Tan 3305, tráfego avistado, ajuste no 014. Confirme, senhor, tem baixo travado? Baixo travado, Tan 3305. Tan 3305, pouso autorizado, pista 28, vento agora de 190 graus, uma dúzia de nós. Ajuste no 014, pista 28, molhada, senhor. Ok, 1014 no 014, autorizado o pouso na 28, TAN 3305. No solo 07, libera pista próxima interseção à esquerda. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão meia dúzia nesta frequência da 3305. A esquerda na Delta, Alfa Juliette para o portão meia dúzia na sua escuta da 3305. 3178, complete final, call tower 1180.3. 1180.3, turn 3178. Salvador Tower, turn 3178, stabilize Zulu, consider it. You have the runway in sight. Landing gear down and locked. Turn 3178. Landing gear down and locked. Now runway in sight. Turn 3178. I'm having sight now, sir. Turn 3178. You're clear to land runway 28. Wind is 210 degrees, 12 knots. Runway 28 is wet. Roger. Turn 3178. Clear to land runway 28. Salvador, que é o Azul Alfa, Azul Hotel. Prossiga, hotel. Bom dia. Solicitando permissão de reboque do Ring número 1 para o Pátio 3. Gente, Finger 1 para o Pátio 3, está autorizado a tirar a aeronave da posição, senhor. Aguarde para a gente tirar do reboque. Gente, estou iniciando o recuo da aeronave. Tá correndo agora a aeronave. Correio Altan 3305. 305, aguarde um minuto, senhor. Entry 178 on the ground at 15, vacate the runway in the next intersection to your left, then taxi via Alpha and Juliet to stand 07 on this frequency, 3178. Okay, next left, Alpha Juliet 07, 3178. 3305 para Recife, copio 370, senhor. Informação em curso em Charlie. Até autorizado Salvador para Serra Brava, Romeu Foxtrot, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com primeira curva à direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119.8, transponder 5465, TAN 3305. Positivo, está autorizado então para Serra Brava, Romeu Foxtrot, Recife, no nível 370, pela aerovia Peruísque 58, decolando a 28, curva direita na saída Aron, transição Melim, o controle de saída 198 e 5465 no transponder para o TAN 3305. Protegimento correto, TAN 3305, chame quando pronto for o pushback acionamento, confirme somente seu portão, senhor. Portão meia dúzia. Sente meia dúzia. Primeira nave da Azul que iniciou o reboque é o Alfa Zulu Hotel. Alfa Zulu Hotel. Sente, hotel. Observe o Airbus da TAM que agora irá ingressar na taxi Juliette em direção ao portão 07. Após a passagem do mesmo, está autorizado a seguir até o pátio 3 do hotel. Escuta constante após o término. Ok, tenente. Boa noite, identifique chegada Cari, aprode Idael, descendo para 2000 pés, ajustado 10 no 4. Identificou na aprode Idael para 2000, 3520 da TAM. Salvador, aqui é o Azul Alfa Zulu Hotel, informando o término do reboque aqui, o Pat 3, bom dia. Ok, Hotel, bom dia, obrigado. Salvador Tower, turn 3178, good evening. Flight level 280 para Marcel. 280 to Marcel, the coordinated, sir. Information, Charlie, is correct. Stand by. Stand by, turn 3178.